Fala galera, boa noite, Decadentes número 442. Hoje nós estamos fazendo alguns testes aqui, nós vamos substituir o Jairo. E nessa substituição aí, o Felipe aí nessa penumbra dele aí. Ah, peraí, como é teste, eu tenho que fazer essa parada igual o Jairo faz. Chique pra caralho essa porra. É, eu que tô apresentando essa merda aqui hoje. Então, eu vou dar o boa noite aqui aos culpados de sempre, menos ao Jairo, meu bebezão, que não quis participar hoje, tá rebelde sem causa. É um Juninho da vida. É, vamos começar aqui com o meu amigo Lucas Deleucas. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o Lucas aqui, ó. Boa, que demais que eu tô! Ô, Lucas, esse é o boa noite aí. Boa noite. Eu acho que faltou a vinheta, viu? Não sei não, mas se eu entendi bem, você esqueceu de colocar a vinheta, a galera começou a assistir a gente do nada aí. Mas tá bom, deu certo. Ah, Importante que tá foda-se também. funcionando. Substituiu o Entendi. Jara à altura, você não colocou mudo. Ai, caralho, peraí. Ah, voltei você. Tá É que bom. eu tô ansioso pra apresentar o Felipe, que eu tenho um negócio aqui que vai ser muito legal. Agora que eu tô vendo, Felipe, dê voltou seu a boa bagunça noite aí. aqui. Pai, boa noite. Estamos aqui nessa pen... Pronto, é só o boa noite dele. Aí eu consigo silenciar ele. Eu vejo que do caralho isso aqui. A gente vai brincando. Eu posso silenciar ele a hora que eu quiser. Tô brincando. Dê seu boa noite aí, Felipe. vamos falar de muita coisa, né? Foi um jogo até ok para uma sexta-feira à noite. Teve os altos e baixos e teve polêmica, né? Então, quando tem polêmica, fica todo mundo alvoroçado para comentar. É isso aí, moçada. Agora vou passar a palavra a ele para passar a palavra, que vai fazer aquele resumo de sempre, aquele resumo extraordinário, aquela palavra de incentivo a todos, aquele cara que é foda, aquele cara que é maravilhoso, aquele cara que é sensacional. Thales Maciel, dê seu boa noite e faça seu resumo. Obrigado, Thales Maciel. Eu vou fazer o um resumo aqui, um breve resumo para a gente. Um boa noite a todos aí, uma boa noite ao Felipe, uma boa noite ao Lucas. Bom, então, Felipe falou do jogo sexta, mas nós tivemos um jogo segunda-feira. Segunda-feira nós tivemos um jogo América e Guarani e América, na verdade, que valia muito pra gente, porque o Guarani está mal no campeonato, e quando você perde qualquer resultado negativo, um empate, por exemplo, é um resultado negativo contra um time igual o Guarani, na situação do Guarani, óbvio, né? O Guarani já foi campeão brasileiro. Não é legal. E foi um jogo muito maluco. Foi um jogo muito maluco. No boxe a gente fala trocação. E o jogo contra o Guarani, o começo dele foi de bastante trocação ali, o América pressionando, o Guarani pressionando, não parecia que o Guarani estava na situação que ele estava, não. E nem que o América estava brigando entre os primeiros colocados. Parecia ali um jogo meio de tabela, os dois times, sabe? Aquele desespero, aquele jogo bem típico de Série B mesmo. Até que veio que nós vamos comentar um pouquinho, acho que até menos um pouquinho, mas nós vamos ter que comentar a pichotada do Ricardo Silva com o Dalberson. Deixa que eu deixo, e acabou que. Sei se eu. Se, vamos, eu colocaria 70% na conta do Dalberson e 30% na conta do Ricardo Silva. Dalberson errou feio. Os dois erraram, mas o Dalberson errou pior ainda. A bola sobrou livrezinha para o cara do Guarani. O cara do Guarani, com muita tranquilidade, fez o gol. E sentimos o gol, mas um pouco para frente acabou que o Renato Marques, que está calando a minha boca, Renato Marques fez uma boa jogada, cruzou, gol nosso, gol de Fabinho. 1-1, viramos o intervalo 1-1, e aí no segundo tempo, outro lance muito polêmico, essa questão de mão na bola, bola na mão, isso é complicado até. Um chute de fora da área do Renato Marques, a bola desviou na mão do jogador e o jogador estava com o braço, não estava com o braço colado ao seu corpo, né? Ele atrapalhou a trajetória da bola ali, então aquilo ali acabou sendo pênalti. Quem foi para a cobrança foi o Moisés, que já tinha perdido um pênalti pelo América, né? Ele não tinha feito, são duas coisas, ele não tinha feito gol ainda nessa volta e nem tinha feito o gol de pênalti que ele perdeu. E ele foi naquela corridinha maluca que ele tem que dar um medo do cacete. Mas ainda bem que ele bola para um lado, goleiro para o outro. Quando acerta esse tipo de jogada de gol é muito bonita, mas quando erra também é uma merda total. Bom, 2-1, controlamos o jogo ali, poderíamos até ter feito o terceiro gol. Mas ótimo resultado fora de casa, 2-1, sensacional. Fomos para o jogo de sexta-feira. Durante a semana até se falou em a troca, tá, a possível troca de dia desse jogo, né? Até pela paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A, poderia ser esse jogo, poderia ser jogado por um sábado, por um domingo e tal, mas acabou que ele ficou mesmo sexta-feira, 9h30. E tivemos ali, para começo antes do jogo ali, tivemos uma festa. A Rua de Fogo foi um pouquinho mais para baixo, praticamente não foi na entrada do estacionamento. foi muito. Parabenizar aqui as torcidas que se unem para fazer isso. Parabenizar o Saci, que corre atrás, que dá a cara e pega o dinheiro da galera e vamos que vamos. Foi muito legal. Foi muito legal. A expectativa ali era de um. No entorno ali da Independência, pelo que a gente estava vendo ali, a expectativa era de umas 4, 5 mil pessoas, que se concretizou, eu acho que foi até mais um pouquinho, quase 7 mil, se não me engano. Depois os meninos falam aí que eles têm mais dados que eu. E fomos para o jogo. O jogo contra o Santos, líder do campeonato, bicho-papão do campeonato, bicho-papão pela imprensa, né? Porque o time do Santos é um time envelhecido. Tem um treinador que é Carrilli, mas é um treinador mais retranqueiro e tudo. E o América dominou o Santos, dominou completamente o Santos. O Santos teve algumas poucas chances de gol. O Dalberson muito inseguro, o Dalberson errando lances simples, as reposições de bola dele muito ruins. E aí veio o lance do final de semana, vamos dizer assim. O goleiro do Santos dribla o Renato Marques, continua com a bola, e aí ele sente uma lesão. No que ele sente uma lesão, ele levanta o braço e boa. Aí a bola sobrou para o Renato Marques. Renato Marques, como centroavante, como um atacante que é, fez o gol. Bom, acho que o centroavante que tem uma chance dessa e não faz um gol, ele tem que ser estudado, né? O camisa 9, que a bola sobra para eles, nada na frente dele, só o gol, ele tem que meter para dentro do gol. Beleza? Gol. Ótimo. Teve uma confusão danada, um disse-me-disse, um parari-prorô. O juiz não poderia anular o gol, que o gol foi legítimo. Ele poderia parar o lance quando o goleiro levantou o braço e tal. Aí ele parava o lance, acabou. Mas ele deu continuidade no lance, gol nosso. E aí o jogo ficou tenso, o jogo foi muito nervoso. Os jogadores do Santos partiram para cima igual uns loucos, o sangue subiu neles, ficou perigoso o jogo, a gente ficamos até com medo da integridade física dos nossos jogadores, pelo jeito que eles estavam fazendo. Até que o Santos achou um gol de empate, que, putz, eu ainda não consigo ver falha do Dalberson, não. Ele espalmou uma bola, tudo bem que ele espalmou ela para cima e tudo, poderia espalmar de uma outra forma e tal, mas não consigo ver tanta falha dele assim, não. Vejo mais ali uma possível falha do Éder na marcação. Santos empatou, fomos pro segundo tempo no 1-1, até que no segundo tempo a gente, numa jogada, o Benítez entrou, o Benítez é gênio, o Benítez achou o Juninho num toque de bola maravilhoso, 2-1 pra gente. O Santos veio para cima, mas a gente controlou bem o jogo. A gente teve chances de fazer o terceiro, quarto gol. Por questão de futebol mesmo, não fizemos o terceiro nem o quarto gol. Terminamos o jogo 2-1, uma vitória importantíssima. Colamos no Santos, temos o mesmo número de pontos do Santos, mas com uma vitória a menos. E eu não vou estender muito sobre o lance, não, porque nós estamos aqui para debatê-lo, e não para eu fazer um monólogo sobre aquele lance, né? Quem faz monólogo aí é quem fica sozinho. Eu, como tenho companheiros aqui de bancada, a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu passo a palavra para o apresentador do programa, esse cara que eu sou fã, Thales, toque daí. Ô, Thales, obrigado. Eu vou pôr os meninos aqui na tela agora. Eu tô demais nessa parada errada aqui. Eu vou começar aqui com o Lucas. Ô, Lucas, primeiro eu queria que você falasse pra gente o que você achou da falha do gol do Guarani. O que você achou que foi o mais culpado ali? O que você viu naquele lance ali? Eu acho que o erro inicial foi do Ricardo Silva, mas o erro do Ricardo Silva em si, na minha opinião, não geraria o gol do Guarani. Eu nem acho que foi um deixa. Eu acho que o Dalberson furou mesmo, né? E o que causou o gol, na minha opinião, foi, assim, eu colocaria 95% no Dalves, acho que meu percentual ficaria um pouco diferente do seu por conta disso. Porque o Ricardo Silva errou, mas ele tinha tempo ali para ele protegeu e o Dalberson furou, na minha opinião. Então acho que em relação a esse gol, eu coloco bem mais o percentual da culpa no Dalberson que mais um jogo, né? Até estava falando com o meu irmão hoje mais cedo, contra a Chapecoense ele já deu uma pichotada ali, contra o Guarani deu outra. Esse lance que originou o gol do Guarani, no lance contra o Santos, eu até discordo um pouquinho de você, eu achei que a rebatida dele foi muito curta, de novo o soco dele foi bem curto ali na entrada da área, apesar de que também houve falha de marcação da nossa defesa. Você assistiu nas laterais, né? Sim, sim. A visão ali, é diferente. A visão é diferente. Porque, como a gente estava atrás do gol, para a gente parece que ela foi bem para o alto, mais para frente. Então... Não, no dia ele deu um soco de novo. Ele está tá com esse problema de saída de bola, né? Acho que não é a primeira vez. Ele deu um soquinho e a bola caiu bem próximo da área. Na hora que ele deu o um soquinho curto, já foi que merda, de novo, a bola ficar com o Santos. E depois rolou a falha de marcação que originou o gol. Mas assim, tem que tomar cuidado ali, porque não pode ficar falhando assim nosso goleiro não, né? Mas... Da pergunta inicial, achei que foi mais falha do Dalberson no lance do gol contra o Guarani. Ô, menino Decabites, se o seu irmão deu 95% de erro pro Dalberson, eu tô até com medo de perguntar para você. Não, mas o que você achou do lance? Do lance do gol do Guarani, eu acho que a falha maior... São dois erros distintos. O Ricardo Silva erra dando toquinho. Mas depois que o Ricardo Silva erra, ele protege de uma forma que o Dalberson chega na frente do atacante da bola. E o Dalberson tinha condição clara de dar a bicuda na bola para frente. Só que o Dalberson fura a bola e ainda bate no Ricardo Silva a ponto de parar o Ricardo Silva que estava acompanhando o atacante. Aí ele deixou o gol. Então assim, o gol contra o Guarani, para mim, a falha... são duas falhas diferentes, mas a falha que gerou o gol foi a falha do Dalberson. Então eu posso colocar ali, vai de 95% para 100% dele. Porque, assim, o Ricardo Silva ajudou falhando. Tipo assim, colocou ele numa situação difícil. Mas, assim, não é difícil estar uma bica numa bola. Acho que qualquer pessoa que tem uma condição de chutar uma bola consegue acertar ela e mandar ela pra onde quer que seja, né? E ele ali... Que pariu, né? ele furou a bola. E ele furou. E aí assim, o lance, é normal. O lance dele, Decabites, lembrou muito a falha que ele teve no amistoso. No amistoso ele fez igualzinho. Ah, é verdade. Tem uma coisa dessa. Então, assim... É complicado. O problema que eu até coloco assim, ele tem mostrado algumas falhas técnicas. Eu estava conversando com meu irmão hoje, assim, que ele tem mostrado falhas técnicas que eu espero de um goleiro de Série C ou de um goleiro que vai ser reserva numa Série B. Que é o que ele foi feito. Ele era um goleiro de Série C que foi contratado para ser reserva esse ano. A gente não acabou não buscando titular, ele pegou a titularidade e está aí. Então, eu espero essas falhas. E a falha no gol do Santos, colocando assim, eu até acho que não é uma falha só dele, mas mostra uma falha técnica que preocupa, porque contra a Chapecoense ele foi socar a bola e ele acertou a bola muito em cima. Aí a bola foi para baixo e o cara da Chapecoense fez o gol. Contra o Santos ele vai socar a bola e ele soca a bola muito embaixo. Porque como o cruzamento do Santos veio forte, então se você soca ela no meio, você isola essa bola vai longe. Porque ela já vem com força, você ainda dá o golpe nela, ela consegue ganhar a distância. Como ela acertou lá embaixo, ela fez aquela parábola, ela não foi longe, ela caiu na entrada da área. Tudo bem. Aí o Juninho estava lá panguando e não estava marcando o cara da entrada da área, que pegou a bola e conseguiu colocar de primeiro. O Éder pangou, dando condição para o William. Quando o goleiro socou, você vai correndo para frente. Ele não faz isso. E o Alê, ele tá indo assim, ele tenta cabecear a bola no meio do caminho e não consegue. E aí, com isso, ele acaba ficando sem condição de continuar. Se ele vai só acompanhando a bola, ele também está em condição de travar o William Bigode na hora do chute. Então, assim, houveram falhas defensivas depois, mas teve uma falha técnica no soco dele. E aí, isso é aquela história. São falhas que você coloca assim, credenciam a tirar ele para trocar e tudo. Pensando assim, não é que ele fez por merecer ser trocado. É o que eu falo, você tem que saber como é que vocês estão treinando. Se o Elias está treinando melhor que ele já coloca pelo menos uma interrogação ali para ver se não é o caso de trocar. Mas o problema é que o Elias também não é uma certeza, ele também é uma aposta. Pode ser uma aposta que tem um pouco mais de bagagem na carreira. Mas ainda também é uma aposta. Não é que a gente está pegando... Não estamos tendo tempo para testar, né? Você não pode testar a aposta na altura dessa do campeonato. Então, assim, mesmo a gente estando aí nas primeiras rodadas, você não pode testar agora. E aí a gente está nessa questão. O Dalberson... Tem um comentário, eu falo que o Dalberson está joreando. Eu acho que, assim, por enquanto ele está mostrando ser mais ou menos... É porque a galera esquece, mas o Jori, as primeiras partidas dele, foi antes dele ter a chance, ele jogou na Série A e tudo, não foram partidas ruins. Depois ele teve a chance daquele arremedo de time, foi o time lá de 2019, que foi São Bento, né? Que o time era muito ruim, assim, no começo. E aí ele começou a falhar muito. E aí ele perdeu confiança. E aí acho que nunca mais recuperou depois disso. O que não é, assim, aí também ele tem culpa nisso. E o Dalvis parece ir no mesmo caminho, assim. Só que ele tá pegando um time bem mais organizado, só que ele tem cometido algumas falhas. Eu não sei se ele tá ficando com falta de confiança ou se são só falhas. Eu vejo ele com insegurança. Eu vejo ele muito insegurança também. E eu acho que ele pode ser isso. Ô, Felipe, já te cortei já. Não, já? Eu que mando essa porra aqui hoje. Baixa sua bola aí. O poder muda a pessoa, bicho. Poder muda as pessoas. Até esqueci que era a pergunta que eu ia fazer. Bom, mas vamos encerrar o assunto aqui, Guarani. Eu acho que a vitória foi importante, foi merecida e tal. Vamos pro jogo que interessa, que foi o de sexta-feira, que foi para mim, aí eu te pergunto, Lucas, para você também, foi um jogo de Série A numa Série B? Eu acho que foi. Não só pelos times, a América estava na Série A até recentemente, foram os dois times rebaixados ano passado, mas também pelo que foi a partida. Foi uma partida bem, bem boa de assistir, assim, não sei se eu estou enviesado porque eu sou americano e nosso time ganhou, né? E o clima do estádio estava muito bom, acho que a gente estava com saudade de sentir esse clima de estádio, né? E até o lance do gol do Renato Marques acho que contribuiu para isso. Botou fogo, né? Botou pilha na gente. Botou pilha. E até me questiono, pô, teve agora à tarde Ponte Preta e Ituano no domingo. Por que esse não foi o jogo do domingo, né? Acho que talvez deva ter sido o jogo mais atrativo da rodada. É óbvio que tem os outros jogos, assim, né? Não é tão simples fazer a tabela. Mas um jogo desse ser sexta-feira, 9h30 da noite, tudo bem que pra mim foi até bom, porque normalmente domingo eu não gosto de beber muito, porque eu não gosto de trabalhar de ressaca na segunda, e meio de semana também eu não tomo cerveja. Então pra mim foi bom, porque foi uma das raras partidas que eu pude ir lá tomar uma cerveja antes, tomar uma cerveja depois. Então foi até nesse sentido foi legal. Mas foi um jogo na minha opinião, um jogo de Série A na Série B, pelo que foi jogado. O América estava bem organizado, o jogo teve aqueles... foi pegado por conta do lance do Renato Marques. Acho que foi um bom jogo e, pô, a vibe que estava no estádio, eu até me surpreendi, comentei com os meninos antes, eu fui no camarote de novo, né? Tô quase fazendo um setor, uma torcida organizada do camarote ali. Eu achei que ia ser um jogo vazio. Dessa vez você ficou nos camarotes normais, vamos dizer assim. Normais, né? Isso. Fiquei na Ismênia. Lá tinha cerveja hoje, né? Na sexta, né? Lá vendia, Pelo menos eu pude comprar. Mas eu aceitei, topei ir, porque eu achei que ia ser um jogo mais morno também, um jogo pra você assistir tranquilo, assim. E quando eu vi ali, pô, tanto o Portão 3, mas em especial o Portão 6 de longe, tava diferente, assim, deu não, em cima, vontade em cima, de sair. Tava bem cheio, viu, nego? Não deu pra ver, mas deu pra ouvir, assim. Mas vou ser sincero, eu não sei se veio a turma de São Paulo mesmo pra ver o jogo, porque eles cantavam muito quando o time... É porque normalmente, assim, quando vem a caravana do Palmeiras, do Corinthians, os caras cantam o tempo inteiro. A impressão de que a gente que tava lá é que, assim, quando o Santos atacava, ou quando o Santos fez gol, ou no momento do lance do Renato Marques, eles faziam algum barulho. Mas na média... não estava dando para ouvir muito, estava dando para ouvir mais a torcida do América mesmo eles estando em cima da gente. Mas foi um ambiente bem legal de torcida e tomara que tenham mais jogos assim, né? A gente vai ter outros jogos grandes ainda esse ano. Então, essa mobilização da torcida foi bem legal. Esporte, vai ter jogos bem legais aqui. Sim. Apesar de a gente estar na Série B, né? Vamos ler alguns comentários aqui agora, pessoal, vamos passar aqui. O Cubanites, essa questão do Renato não deveria ter sido tão polemizada. A imprensa procura dar dimensão a qualquer situação para causar esse tipo de balbúria. Parabéns ao Alê pelo tapa na cara que deu neles. Deu nesses santinhos do pau oco, hipócritas que tem por aí. Hoje é domingo, alguém foi à missa ver o Padre Juninho? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as duas entrevistas, né? Bom, para quem... Acredito que todo mundo que está... Os 113 pessoas que estão nos ouvindo aí, acredito que viram as duas entrevistas. Impossível que não viram as duas entrevistas. Nós tivemos uma entrevista no meio do jogo, no intervalo, onde o Juninho falou sobre o lance, e depois nós tivemos uma entrevista no final do jogo que o Alê pediu a palavra. O Alê não era o entrevistado da hora, e ele foi lá e falou que ele queria falar um pouquinho, e falou. Ô Lucas, eu vou preferir o Decabits começar, porque eu tô igual aquele... Que ele apresenta. Eu tô igual o João Kleber, eu gosto de polêmica, e se tem alguém para fazer polêmica aqui, é Decabits. E óbvio, eu vou perguntar que para mim foi a pior. Decabits, você concordou com o Juninho? Nem fudendo. Você faria igual o Juninho fez? Você como capitão do time? Importa que você... Vou fazer diferente, o que você faria sendo capitão do time, naquele momento ali? Porque é óbvio que o repórter vai no capitão do time. Eu defenderia a posição do treinador, que foi que colocaram ali. E ainda que eu discorde do que o Cauã falou ali da entrevista dele também, eu acho que você tem que falar assim, não, a gente viu ali na hora, não dava para saber, o Renato Marques fez certo, depois a gente pode analisar e ver se teve alguma coisa que a gente podia ter feito diferente, mas assim, ele teve a chance ali, a gente não tem como saber, e vida que segue. Algo parecido com o que o Alê falou, eu tinha que ter feito mesmo, se eu tivesse a posição dele eu faria, e bola pra frente. E assim, se fosse o Santos, eles teriam feito também. Se o Bobear, ele pode lembrar, porque ele vai lembrar que o Mastriani foi expulso ano passado, porque o Marlon caiu, o Marlon foi machucado também. O Marlon machucou o joelho, se eu não me engano, uma coisa assim, ficou caído. ficou pedindo lá, o São Paulo foi indo com a bola, né, e o time inteiro pedindo para jogar a bola para fora, não jogaram, o Mascherano foi lá, deu o cara por trás para parar o lance, foi expulso. Assim, nós falamos, tipo, ah, beleza, o juiz podia ter parado? Podia. O time do São Paulo podia ter parado? Podia. Mas ninguém falou assim, nossa, o São Paulo é um time que sem fair play, nossa, que absurdo, os jogadores do São Paulo não têm caráter, não sei o quê. E tenho certeza que ninguém de São Paulo falou assim, nossa, nós fomos muito, muito cruéis aqui, nós erramos muito feio, perdemos a chance de mudar o mundo. Não. Então, assim, o Bruninho jogou o moleque para as cobras. E depois aí vai hoje fazer uma postagenzinha lá tentando defender, mas é aquela história. Se eu e o Thales somos candidatos políticos a prefeito, né, de Belo Horizonte, aí eu vou, chego lá na propaganda eleitoral lá, assim, que tá passando em todos os canais de televisão, eu chego e falo as maiores mentiras da história do universo sobre o Thales Maciel. E eu vou desmentir ele no meu Instagram, que eu tenho interação ali de umas 30 pessoas por post. Vai ter a mesma repercussão. O Instagram do Juninho é nada perto de um jogo contra o Tribunal Nacional. Então ele falou para Deus e o mundo, a mídia inteira repercute, e depois ele vai no Instagram dele, que meia dúzia de gato pingado acompanha, e vai e faz uma postagem passando a mão na cabeça do menino. O que vai ficar? Então, assim. Ô, Lucas, aproveitando aí esse final de comentário do Felipe, agosto, final de comentário que eu já te cortei. Essa comigo tá assim hoje, tô mal mesmo. Você acha que. Primeiro, o que você achou da entrevista do Juninho? E aproveitando o que o Felipe falou sobre a postagem no Instagram, você não acha que era hora do próprio América falar com o Juninho, ou o próprio Juninho ter iniciativa e no próprio canal oficial do América falar alguma coisa diferente do que ele falou na entrevista? Primeiro, sobre a entrevista do Juninho, eu acho que o pior de tudo é que ela foi muito hipócrita, assim, porque se ele tinha aquela opinião, tinha que partir dele, na hora que o Santos sai a bola, ele pegar e fazer um gol contra, e fazer 1-1, se essa era a opinião dele... Porque só pra quem, desculpa, Lucas, para quem não viu o jogo, não tá entendendo, o Santos, quando saiu a bola, que nós fizemos o gol, o Santos que sai com a bola, o Santos jogou a bola pra gente. Porque não deu tempo ali durante o jogo do Juninho ter, ah, meu Deus, agora eu acho que de fato ele fez errado. Não, na hora ele já tinha a opinião dele, né? Se ele tinha essa opinião de fato, se ele achava que tinha sido desleal, que faltou fair play, que ele jogasse. Então, se ele não fez isso, não adianta nada da entrevista no meio do no intervalo, falando assim, ah, nós erramos e tal. Então, assim, achei que foi muito infeliz o Juninho, tanto nas falas dele ali naquele momento, quanto na postura de capitão, que eu acho que, assim, no fim das contas, deu certo. Mas imagina se o Renato Marques volta para o segundo tempo amuado, ou se o time volta muito mais desconcentrado, não ia ficar aquela mensagem, pô, será que rolou uma treta no vestiário ali? Renato Marques puto com o Juninho, que foi o capitão, que jogou o cara para as cobras. Então foi bem, bem, bem triste a postura dele de capitão naquele momento. E que, inclusive, meu nome hoje está em homenagem ao menino Alê, fez muito bem no final. E até sobre o lance em si, até recuperaram depois. Teve gol do Santos em 2001 com o goleiro do Cruzeiro que rompeu o ligamento, que o Marcelinho Carioca guardou e ninguém tá nem aí. Teve lance do William Bigode, que um jogo contra o Vasco, parece, quando ele jogava no Cruzeiro, que rolou um lance desse de fair play, o William Bigode devolveu a bola pro cara e já foi correndo para roubar a bola na sequência para se aproveitar do fair play do time adversário. Então, assim, não tem isso, gente. Ali, pô, a bola, o goleiro foi infeliz, errou no lance, acabou se machucando, não foi culpa dele se machucar, Renato Marques pegou a bola e guardou. 100% dos atacantes, dos jogadores, de todos os times da Série A, talvez com exceção do Rodrigo Caio, que foi crucificado na época, né? Foi chamado de bobo, que não sei o quê, então não mudou a história do futebol nada na época do lance dele. Exatamente. Todo mundo faria aquele gol. Então foi, a fala do Alê foi assim, certeira. Parece que alguém escreveu para ele, ele leu um texto do que deveria ter sido falado naquele momento. Não só foi certeira, como a entrevista do Juninho no intervalo repercutiu entre eles. Porque senão o Alê não ia lá, não. Falar do jeito que o Alê falou. Concorda? Eu tenho certeza, porque a impressão que teve em campo é que o Juninho foi voto vencido. Porque o Cauã fala que eles debateram. Oi? A impressão que eu tive do campo é que o Juninho foi meio que o voto vencido nessa. E o Cauã fala que eles debateram ali e chegaram à conclusão que não tinha que fazer nada, não. Mas eu tenho quase certeza que o Juninho foi daqueles que propôs, ah, não, vamos deixar ele fazer os gols então e empatar, que não sei o quê. E por isso ele fala, todos nós erramos, porque acho que ele ficou puto de ter sido voto vencido nessa. Puta, assim, ficou descontente. A visão que eu tenho que o Juninho, por exemplo, nas entrevistas, ele gosta de ser esse portador da moral e dos bons costumes, esse capitão muito bem visto, muito bom moço, que todo mundo gosta. Tanto é que a mídia só fala mal, só fala bem do Juninho. Ninguém fala um A dele. Todo mundo gosta de falar que ele é excelente, muito bom dentro e fora de campo. Querendo ou não, a mídia tá falando o quê dele? Tá repercutindo o fato dele ser esse jogador idôneo e tudo mais. E, pô, ele jogou a América pras cobras nessa brincadeira aí. Então, assim, eu acho que ele não tem postura de capitão, isso a gente fala sempre. Ele tem uma postura dessa de querer se mostrar um pouco mais. E acho que isso é o que colocou. E nesse aspecto, o que eu falo maior é que o que tem de goleiro que faz cera, e se, assim, faz cera a torta direita, cai, finge que tem, o João Ricardo mesmo, se ele tivesse tanto problema na coxa que tem, é capaz de não ter mais músculo na coxa dele, assim, se ele tivesse sentido. Então, imagina se o João Paulo tá nessa aí, o Ricardo Marques, o Renato Marques, para ali, joga a bola pra fora, chega o cara, passa um sprayzinho no pé do João Paulo, ele volta pro jogo, o João jogando como se nada tivesse acontecido. Cara, aí a gente tava matando ele hoje. Então, assim, ele, se você não tem certeza o que, que é, você vai fazer o quê? Não, faça o gol. E o Juninho é hipócrita de falar que não fez. É, analisar depois do lance é muito fácil, muito fácil. Mas pensando ali na hora, naqueles poucos segundos que você tem de decisão, é justamente isso aí, bicho. Você tem que colocar a bola pra dentro, porque você não sabe se o cara tá dando um migué, se realmente é uma contusão, se não é nada. Então é difícil pra cacete. Deixa eu passar mais alguns comentários aqui, senão o Jário vai me brigar comigo. O Edson Marcos aqui fala que o Juninho não pode mais ser capitão, passa a faixa pro Alê, concordo. Esperando desde ontem este programa, jogo na sexta confunde a nossa cabeça. Ô, bicho, mas eu não sei vocês, jogo na sexta, aí vocês dois respondam aí na ordem que vocês preferirem. Jogo na sexta com Vitória, o sábado e domingo é muito mais tranquilo pra gente sair com a camisa do América, muito mais, pelo menos eu prefiro assim. Bom, ninguém quis responder. Eu vou pro próximo. É porque a sua internet travou, demorou a sair sua mensagem. Foi mal. Mas eu gosto pra caramba, pô. É bem melhor na sexta-feira se você sair com a Vitória, que já tá no sábado de manhã com situação vencida ali, futebolisticamente falando. É, o problema é, acho que 9h30 é um horário meio. Podia ser sexta às 8 ali. Que já o problema é só se perder, né? Porque aí fode fim de semana antes dele começar, né? Tem isso. Mas enquanto a fase tá boa, lindo. É, com a fase boa, não tem nada melhor que isso, não. Vamos lá, a polêmica, Lúcio Melo, a polêmica do jogo de ontem foi o placar. Ô, Lúcio, você é o Lúcio das Frutas? Se for, fala aí pra gente aí, que eu quero contar o caso do menino dele, que vai ter a ver com o programa, sim. A polêmica do jogo de ontem foi o placar de 2-1 pro América. O gol do Renato Marques foi legal, pois pela regra, somente o árbitro poderia paralisar o jogo, o que não ocorreu. Essa foi a decepção da mídia, faz todo sentido. Nosso amigo Dr. Adolfo aqui, boa noite, bancada decadente. Tali, arroba Tales, por que marcar arroba? Gostaria de ouvir uma análise detalhada sua sobre o lance do gol do Renato e do que se seguiu com as declarações. No finalzinho do programa eu faço, tá, doutor? Daniel Nascimento, boa noite, professor Jair e bancada decadentes. Não existe polêmica, o Dalberson devolveu um gol para o Santos. Faz sentido. Jesus Ananias, Ale, parabéns pela declaração. Renato Marques, estou com você. Juninho Cauã, o América não tem que pedir desculpa a ninguém, muito pelo contrário. Diretoria, cadê o apoio ao Renato Marques? Pois é, bicho, deixaram os caras a ver navios. Nosso amigo Thiago aqui, boa noite, seus 100 FP, não sei lá o que é essa porra de FP. O Thiago tá todo gracista agora, que tá fair namorado. Fair play, é verdade, fair play. O Thiago agora tá todo. O Thiago, gente, é a prova definitiva que tá faltando um homem no mercado e que a mulherada tá desesperada, porque ele tá namorando. Vamos lá. Otmol, como diria eu, Thales, fair play é o meu pau, caralho. Júlio César Randan, a fala de desculpas do Juninho reforça que ele não tem condição de ser líder do time. Isso aí é bem complicado, porque realmente um líder é diferente do que é o posicionamento do Juninho. Colocou o Renato na fogueira com a fala de desculpas. Vai tomar no cu. Eu, que não sou eu, é o Thales. Faltou falar do belo chute do Jacaré no jogo do Guarani. Bicho, puta que pariu. Lucas Pousa, pessoal, boa noite, seu Renato Marques, a lei de capitão. O Lucas é o nosso fotógrafo das arquibancadas. Quem puder aí, entra nas redes sociais de Lucas. E se você não conhece nada do que o Lucas faz, só olha essas últimas fotos desse jogo contra o Santos. Vocês vão ter uma ideia do que tão legal que é o trabalho desse menino. Mais uma do doutor, olha o fone do Ador, olha o fone novo do Thales. Na verdade, não é novo não, doutor. Esse fone aqui é da gata, eu peguei emprestado, sabe? Tomara que meu chefe não esteja vendo o programa. Otmal, se tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta, coelho. Otto, não entendi essa parada sua não, mas vamos que vamos. Júlio César, torcida foi e apoiou o tempo inteiro. Isso é verdade, bicho. O jogo acabou, os jogadores viraram as costas. Não. O jogador, eu não vi isso, não. Eu vi os jogadores indo lá no portão 6, sim. E rolou a briga, né? Acho que isso atrapalhou, né? Teve a briga, cara. Teve a confusão também. Carlos Alberto, jornalista do Sport TV após o jogo, chamando o América de vergonha. Não espera muita coisa que não seja isso, né, cara? Posso só fazer um comentário sobre isso, Thales? Porque eu vi o... Enquanto você faz o comentário, eu vou levar meu computador lá pra sala, que lá a internet é melhor. Tá. É, porque eu sempre que o América vence um clube desses do São Paulo, do Rio, eu gosto de pegar a transmissão local para ver o que foi falado, né? Por curiosidade. E eu peguei para ver da Energia 97, que tem o Ademir Quintino, tem uma turma lá que é bem santista, assim, né? Nem nessa transmissão os caras ficaram putos com o Renato Marques, né? Colocaram assim, cara, o menino fez, não tem culpa de nada. Eles até colocaram, em certo momento, né? Antes de saber que o João Paulo tinha machucado mesmo, estavam colocando a culpa nele. Falaram assim, ele sabe que não é bom com o pé, pra que ele tenta dar esse drible? Era melhor ele ter dado um chutão de cara que não teria acontecido nada disso. E que o atacante fez o dever dele. A mídia mais clubista possível, transmissão regional para santista, não crucificou o Renato Marques. Aí me vem, no Sport TV, o cara vomita aquele tanto de bobagem, os comentaristas todos, inclusive o Dodô. Gente, imagina Dodô, futebol ali, final da década de 90, começo da década de 2000, a bola sobe no pé do Dodô, ele chutaria a bola pro lado? Quem que acredita nisso, cara? Assim, ridículo. Então, o pós-jogo do Sport TV foi mais clubista do que a transmissão mais clubista que tem como ser, que é uma rádio regional. Então foi bem ridículo, assim. E os outros, igual o Sormani. O Sormani que falou que o Alê não passa na porta da casa dele. Gente, o Sormani, pra lembrar todo mundo, é aquele cara que falou na época que o Cruzeiro vendeu a Arrascaeta pro Flamengo, que fez um ótimo negócio, porque vendeu um cara bichado pro Flamengo e contratou mais barato um melhor, que era o Rodriguinho. É esse cara que falou que o comentário sóbrio que o Alê não passa na porta da casa dele. Então, assim, quando você conversa com as pessoas em geral, a opinião é de que, cara, todo mundo faria aquele gol. É só o pessoal que dá uma coisa de moralidade, meu Deus, o fair play, perdeu a oportunidade de mudar o futebol, que manda essa que foi igual a Sport TV, que foi ridículo o posicionamento deles. Vamos lá, vou continuar aqui. O adjutor Alvin, goleiro se machucou por erro técnico, não chocou com atleta nem trave, não foi mal súbito, tomou decisão esportiva, executou mal, levando a contusão. O que ele tá falando é que o goleiro tinha... N possibilidades, ele podia ter chutado a bola para fora, o que for, mas ele preferiu driblar o Renato Marques e continuar o lance. Erro técnico deve ser relevado por decisão do adversário, Felipe. Não, e ele podia ter pulado, assim, vai lembrar, ele podia ter caído em cima da bola, pegado ela com a mão, que aí ele teria feito uma falta de tiro livre indireto, que aí se fosse o caso, e como ele vai ter sentido a lesão, o América podia aí sim agir com fair play, e ao invés de cobrar a falta em direção ao gol, cobrar a falta chutando ela para tiro de meta, por exemplo. Aí até vai, mas não. Ele só ficou lá pedindo ajuda, assim, ó, com a mão pro céu, lá, depois de ter jogado a bola pra frente. Então, esse aí foi erro dele. E vale lembrar, o Renato Márcio teve 3 segundos, e desses 3 segundos, parte dele estava de costas pro goleiro. Então, ele não tava vendo o que o goleiro tava fazendo ali. Ele pegou a bola, virou, viu o goleiro lá numa posição meio estranha, lá com a mão pra... Ixi. Assim, é a minha ou é do Felipe mesmo? Você tinha tido coisa. É do Felipe. Essa internet deu uma travadinha também, mal. Felipe. Vamos lá, superchat, nossa amiga Aldir Baldelin, lá dos Elwa. Thales, já comprei sua câmera. Ah, gente, que danadinho! Ah. Obrigado, Adir, muito chique mesmo. Bom, pessoal, continuando aqui no nosso bate-papo sobre o jogo de sexta, o Lucas não teve esse infortoito, esse azar, mas a gente que estava ali, tanto no portão 3 como no portão 6... A gente percebeu o seguinte, o América não se preparou, a Arena Independência, que é do América, não se preparou para um jogo com mais de 2.000 pessoas. Filas para tudo quanto é lugar e filas enormes, uma confusão do cacete. Para você pegar cerveja, água, refrigerante ou salgados, eu falo porque eu fiquei no portão 6, filas gigantescas, filas enormes, o pessoal não se preparou para isso. E pelo que eu escutei, no portão 3 foi até pior. Felipe, o que você achou dessa organização? E outra coisa, terminando a pergunta, também, para variar, nós tivemos ali a primeira vez, você não viu, Lucas, mas lá no portão 6, provavelmente no portão 3 também, começou a ter o reconhecimento facial, que funcionou para algumas pessoas e não funcionou para outras. E, para variar, deu problema. Dessa vez, eu fiz o reconhecimento facial antes em casa, mas lá na hora não funcionou, eu entrei com o meu cartãozinho. Felipe já teve problema mais uma vez, né, Felipe? É, porque assim, eu achei muito, muito legal, porque o meu cartão Onda Verde, apesar de ativo, ele não tá passando esse ano nas cataratas. E aí, todo, no Mineiro não era problema, porque eu chegava lá, o meu cartão não passava, aparece lá assim, evento incorreto. E aí, o funcionário da Veja pegava o cartão do bolso, passava o dele e eu entrava numa boa. Não tinha atraso nenhum. Até aí, tudo super tranquilo. Começou os últimos 3, 4 jogos. Quando isso acontece, aí eles não estão mais passando cartão. Eu tenho que pegar, informar meu CPF, alguém abre um aplicativo, não sei o quê, vai e passa lá para mim. Meu cartão não funciona. Nesse último jogo, um funcionário falou, quando eu cheguei, falou assim, pô, mas meu cartão não está passando nenhum jogo. Ele, ah, é, que quando a gente trocou o sistema... Uma porção de cartão tá dando desse defeito aí, não tá passando mesmo não. E aí tiraram uma foto para agir, ou seja, depois de 5 meses, eles finalmente vão tentar agir para ver se soluciona o meu problema, que o meu cartão não passa em hipótese alguma. E aí o Delo, que ela fez a renovação lá pro plano americano promocional e tudo, então o cartão dela, em tese, ficou pronto para esse jogo. Só que chegando lá, o cartão dela não estava lá. Então ela foi entrar com o cartão do aplicativo, igualzinho tem que ser. Chegou lá, o cartãozinho dela do aplicativo não passou. Aí ela foi instruída aí para uma cataraca que tinha o pessoal fazendo o cadastramento facial e passando lá. Então ajudaram ela a fazer e ela passava e não reconhecia. E ela ficou uns 20 minutos fazendo isso. O pessoal lá cagou para ela. O cara que estava lá da empresa das cataracas mesmo saiu, foi embora e deixou ela lá. Eu vendo que ela não estava conseguindo entrar, cheguei e fui atrás do cara da verde que fez a minha entrada e falei assim, aqui... Falaram para ela fazer o cadastramento facial, mas não está passando de jeito nenhum dela. Você não pode fazer ela entrar também, não? Disse, ah, é. Manda ela vir para minha cataraca que eu vá. E foi e entrou. Mas depois, assim, isso no P6 que não tinha fila. Não sei se o Thales percebeu, mas quando eu entrei para o P6, a fila para a entrada do P3 já estava chegando lá no P6. O que mostra que acho que não teve uma preparação muito boa, assim, para entrar e nem escolher um jogo mais adequado para fazer essas mudanças, né? De entrada e cadastramento, não. Boa, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, que hoje o bicho tá pegando aqui, o pessoal tá demais. É, o Alexandre Magno, Dalberson falhou no gol, eu acho que falhou nos dois, né, tanto no Guarani como no contra o Santos. É, o Flávio, que ele escreve Lotofácil, que é o Flávio. O público, 7.300 pessoas, então, além do que eu imaginei, uma renda de R$100.450. O menino fotógrafo, já abandonou o futebol? Não, não abandonou, não. Já teve uns problemas aí, tudo, coisa particular, gente. A gente tem que respeitar as pessoas, a gente não pode, todos nós já passamos alguma vez na vida pelo que o Jairo está passando e vamos respeitar o momento dele, que nesse momento deve estar fazendo o número 2 lá, né, famosa caganeira, vamos respeitar, tá, é um momento sagrado, é um momento íntimo da pessoa. Provavelmente ele deve estar vendo do celular sentado na privada. Jair, um abraço, tudo de bom. Deve estar com o toba todo assado. Vamos que vamos. Eduardo de Paula, Juninho, nossa vergonha em campo, não nos representa. Eduardo, discorda, hein? O Juninho representa muito mais gente do que você imagina. Vamos lá. Só acontece com a América. Boa noite, pessoal. Vitória importantíssima contra o Santos. Pessoal, Só Acontece com a América é o nome de um podcast. Depois vocês procurem aí. Muito legal, muito legal. Tem uma moral pra gente aí, porque é foda. É, Jairo meteu atestado? Cara, ele tá fazendo consulta remota pela Unimed, né? Porque ele não consegue ir no médico agora, porque tá cagando. É, Alexandre Magno. O Jairo vai ficar puto comigo, vai me xingar. Alexandre Magno. Juninho Traíra. Quer se promover a qualquer custo. Será que ele quer ganhar Nobel da Paz? Juninho nunca me representa. Então, pergunto pra vocês, o Juninho quer ganhar o Nobel da Paz? Porque troféu ele não gosta de ganhar, né? Porque no América ele já é capitão, o quê? Umas 5 temporadas? Até hoje não levantou nenhum caneco. Série B ele levantou, né? Ah, não. Série B de 2017. O Rafael não, Silva. Como capitão, não. Como capitão, não. Ah, como capitão, tá certo. Como capitão. Levantaram o caneco. Como capitão, não. Boa noite, pessoal. É. Juninho todo errado. Ô, turma, eu tô lendo todos os comentários. Tô lendo a maioria dos comentários aqui que dá pra ler, mas assim... Eu ainda não vi nenhum comentário defendendo o Juninho, tá? Porque depois vão falar, decadência é parcial, caralho. Se tiver alguém defendendo o Juninho aí, eu vou ler. O Juninho tem que dar a declaração no microfone da Globo que o gol não tinha que ter fair play ou perder a faixa de capitão. Ele, com suas falas imbecis, joga os adversários contra o clube. Exatamente, cara. Foi perigoso demais o que o Juninho falou. Perigosíssimo. Essa aqui é uma pro Lucas, nosso amigo Augusto. Lucas no camarote viu o lance de perto. Acho que não, né, Lucas? Pelo contrário, né? Não, onde é porque tá, o lance foi do lado de lá. A gente tava mais, do mais perto do P6, o seu camarote ou do outro lado? Não, mais perto do outro lado, né? Então o lance foi de longe. Tanto que eu não comemorei o gol, porque eu achei que na hora eu não entendi o que tinha acontecido. O Renato Marques comemorou meio constrangido. Eu achei que o Renato Marques tinha pisado no pé do João Paulo e ele sabia que, que o gol ia ser anulado. Aí eu não entendi direito. Então eu fiquei esperando e no fim das contas o juiz validou o gol e eu não entendi nada, assim. Mas foi de longe. Foi de longe. Você estava mais longe, então. A pichotada do Dalberson que você viu de pertinho, né? Vamos dizer assim. É, você estava na minha frente. E o passe do Alê também você viu bem pertinho. Do Alê não, desculpa, do Benítez. Não, do Benítez, não, lindíssimo. Inclusive, eu vou dar só uma mini cornetadinha nele, porque teve um outro lance que ele deu passe pro Jacaré, que ele deu uma pipocada, dava para ele ter finalizado, e ele preferiu fazer a mesma coisa, ter dar outra assistência, e pro Jacaré, que coitado, né? A gente já comentou nos programas passados que ele é o falso destro, porque na direita ele cortou para a esquerda e chutou errado de novo. Então, dava para ele ter tentado fazer mais um golzinho, Benítez. Aproveitando, já que surgiu o assunto Jacaré, e o Adson? Sai do time? Por merecimento, não. Ele tá jogando para ser titular e, diga-se de passagem, o gol ali, ele acha o Benítez também com passe que o Jacaré não teria acertado. Então... Você, Lucas? Eu acho que ele tá jogando melhor do que o Jacaré. Então, para mim, tem que manter e tem que ter pelo menos uma sequência de uns 3, 4 jogos. O Jacaré teve, a dele não mostrou muita coisa. Mas eu acho que o Hudson ele joga melhor quando ele entra no segundo tempo, por incrível que pareça. Cara, ninguém está entrando no jogo melhor no primeiro tempo. Eu achei ele bem no primeiro tempo. Achei ele bem no primeiro tempo, nas jogadas dele ali. Tava bem na frente da gente ali do Portão 6. Eu achei que ele tava bem, cara. Achei que ele tava tentando. Eu fiquei com medo, assim, porque, vamos dizer assim, foi o maior jogo dele, né? Entre aspas, o maior jogo dele. Então eu achei que ele poderia sentir. E o time do Santos é experiente, né? Sim, sim. Vamos lá. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, Decadentes. Eu tenho a sensação que a hora que o Elias tiver uma oportunidade, o Dalberson perde a titularidade. Pois é. Vamos ver. Ótimo, Flávio. Vê se colabora aí, gente. Dá o like no vídeo. Colabora com o canal, cambada. Quem não quer dar o like agora, só vai usar o negócio para urinar a partir de hoje. Menino Bochecha. Thales vai brigar pelo campinho na arquibancada para as crianças? Cara, então... Eu fiz um vídeo que eu coloquei no Twitter dos meninos jogando bola lá no Portão 6. Por que eu fiz esse vídeo? Porque o Saci, há um tempo atrás, sei lá, deve ter uns 2 anos, ele postou um vídeo que um campo da Argentina tem, na arquibancada, tem um campinho pequenininho que os meninos ficam jogando bola enquanto o jogo tá rolando. Eu achei aquilo sensacional. E no P6 dá pra fazer isso tranquilamente, cara. Eu achei sensacional. Nosso amigo Richardson Calil aí, Richardson colocou uma foto. Foi hoje, Lucas, que você tomou café lá lá com ele? Foi ontem. Inclusive, foi ontem, né? Vão no café dele, muito bom. Companhia boa, prosa boa, pão de queijo top, cafezinho bom. Boa. Adi Baldelin, good evening, BH, Brazil and the rest of the world. Nossa, já eu gasto meu decabito, fica louco com o meu inglês. Marcelo Calçolari, boa noite. Sinceramente, eu tinha expectativa de que o Moisés se tornasse uma liderança no time, mas aparentemente não tem perfil. Achava que ele fosse aparecer mais nessas horas. Então, pessoal, mas tem um outro lado também, né, gente? É difícil para um cara igual o Moisés, que está chegando agora, tirar a banca que o Juninho tem, né? O Juninho está no América, se não me engano, há 7 ou 8 temporadas. De repente, você tirar dele essa liderança, acho bem complicado. O que vocês acham? Só o Juninho, né? O América já tinha algumas lideranças consolidadas ali, o Juninho, o Ale, o próprio Ricardo Silva, então o Éder, então realmente não é tão fácil. O Azevedo. Então, assim, ele realmente não tá. Eu acho que tinha uma expectativa muito grande em cima dele, mas agora, eu sou contrário a vaiar o cara no meio do jogo quando tá sendo substituído. Acho que rolaram umas vaias pra ele. O Moisés? Saiu. Ah, e eu acho que totalmente anti o clima do jogo ali. O clima era pra apoiar. Você pode fazer as críticas depois, beleza. Ele realmente não tava bem, não fez uma boa partida, mas vaiar ali naquele momento é jogar contra. Né? E o clima, a vibe tava tão boa do estádio, esse momento deu uma quebrada, assim. Antes de você falar, Felipe, lembrando que o Moisés ficou anos na China. E todo jogador que vem da China, ele tem um tempo até se adaptar ao futebol brasileiro. A gente teve aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, 2 exemplos, né? Primeiro o Hulk e agora mais recente o Boi Bandido. O Boi Bandido custou a se adaptar. Fala, meu decadente predileto. Eu acho que, para piorar, eu acho que ele tem condição, só que ele vai precisar ganhar essa moral com o elenco. E, para piorar, a posição que eu acho que ele renderia melhor é o do dono do time, né? Então, assim, aí ele tenta já ajudar, até porque ele quis estar aqui. Então, além de adaptar, ele está se adaptando em posições que não são exatamente as melhores para ele, mas vai indo. Eu acho que, assim, com o tempo, ele pegando mais o ritmo, pegando o jeito do futebol brasileiro de novo e tudo, e se ele puder, de fato, jogar na posição que o Juninho joga, eu acho que aí, imagina ele e o Benítez fazendo essas jogadas que o Guanaco combinou do gol. Você teria muito mais chance, tanto do Benítez colocando o Moisés, quanto do Moisés colocando o Benítez. Eles têm um passe muito mais... Tecnicamente, ele é muito melhor do que o Juninho. Isso não tem comparação. Então, assim, eu acho que daria. Ele precisa recuperar um pouco fisicamente. E a partir do momento que ele estiver bem fisicamente, ele vai estar bem tecnicamente em campo. E aí, acho que ele vai acabar sendo uma liderança. Mas a gente precisa de alguém para poder até... tentar dar uma sacudida, né? Porque a nossa liderança atual não tem perfil de liderança, né? Muito embora a tenha. Então, vamos fazer isso. Pessoal, todo mundo pedindo o Alê de capitão, né? Vai lembrar que no passado, quando deram a braçadeira de capitão pro Alê nas partidas que o Juninho saía, a gente ficou puto com isso. Mas, de fato, o Alê mostra que ele, como líder, é muito mais líder do que o próprio Juninho, né? Então... O jogo foi... Foi um jogaço, foi emocionante até mandar parar, cercado de polêmica, cercado de coisas complexas que vão ser faladas ainda por algum tempo. E ô Lucas, o que você faria se você tivesse ali no lugar do Cauã? O que você faria para minimizar tudo que está acontecendo, toda essa polêmica, na entrevista coletiva, no pós-jogo? O Cauã é o comandante, né? Ou o Cauã ou o próprio Fred Cascata, que é o diretor de futebol, que são as pessoas que deveriam falar, né? Você falaria alguma coisa? Você tomaria a voz para falar alguma coisa sobre isso? Porque, assim, o clima está hostil, né? Num determinado momento está hostil, não está legal. Ficou hostil o clima. Eu acho que de duas, uma, né? Ou não falaria nada sobre o assunto, ou sairia em defesa do Renato. Você dá uma, ficar meio dúbio, falar que realmente falou fair play, ou dar essa sabonetada, para mim é o pior tipo de posicionamento. Então, acho que naquele momento ali, o comandante falou assim, olha, o Renato Marques naquele momento fez o que deveria ter feito, depois, se a gente tiver que discutir essa questão do fair play, tem que ser uma discussão mais ampla. E, pô, a América, dois jogos para trás, ele jogou com o Mirassol, quantas vezes o Muralha no Feceira tomou até amarelo, fingindo que estava lesionado, o jogador do Mirassol caindo dentro de campo para ser atendido e gastar tempo. Então, assim, trazer esse ponto do fair play como uma discussão mais ampla e blindar o Renato. Inclusive, eu falo até em questão de, pô, foi no Sport TV, e eles ficaram tanto na própria sexta-noite quanto no sábado, falando disso um tempão. Eu acho que precisava de ter um posicionamento da diretoria, do Fred Cascardo sair em defesa do Renato, do Salum sair em defesa do Renato, e sim ter um posicionamento mais forte e propor um debate sobre o assunto, se for o caso. Mas, assim, todos os posicionamentos deveriam ser no sentido de blindar o Renato Marques. Porque agora, para o menino ficar nervoso, chega na próxima partida, os caras do time adversário provocando, ele tem que saber que ele tem respaldo, né? Mas se ele não sabe se ele tem respaldo ou não, o cara vai ficar até com medo de fazer gol. Então, deveria ser um posicionamento firme no sentido de defender o Renato Marques nesse momento. A única parte positiva é que blindaram ele de dar entrevista na partida. Até porque a gente vem em coisas recentes, ele não é muito feliz em entrevistas, né? Ele não tem preparo para isso ainda. Então, assim, não deixaram ele dar entrevista, nem depois do meu tempo no final do jogo, o que eu acho foi muito positivo, porque acho que... Aí o caldo ia engrossar. Birger, acho que falar alguma besteira podia ser grande. Pelo menos isso o marketing fez certo. Se é que foi a orientação deles, né? Se o próprio Renato Marques não quis falar. Até porque no final do jogo, o Renato Marques foi meio que escoltado pela turma aí para ir pro vestiário correndo, né? Então, se fosse pro Renato Marques da entrevista, seria no intervalo. Vamos lá, vamos continuar lendo mais aqui, que o bicho está pegando. Nas redes sociais, o Carlos Alberto, nas redes sociais, jogadores do Santos e principalmente torcedores estão ameaçando jogadores e a torcida do América para o jogo do retorno. Bicho, rede social não é a realidade do mundo, não. Vamos lá. Inclusive, rede social falando assim, tomara que o avião do América caia. Eu vi uns comentários assim, isso é super fair play, né? Tipo assim, ou você tem fair play ou torço para que todo seu elenco morra no acidente aéreo. Porra. Ah, velho, puta que pariu. Augusto Campos tá falando um negócio legal aqui. O Dorival em cima do muro na entrevista de hoje. Hoje teve o jogo acho que foi chamado de Jogo das Estrelas, alguma coisa assim, que foi um jogo para arrecadar donativos e dinheiro lá pro pessoal do Sul, né, do Rio Grande do Sul. E entrevistaram o Dorival e perguntaram sobre esse lance. Vocês viram essa entrevista e o que vocês acharam? Vocês não viram, não? Não vi. Não. O Dorival ficou em cima do muro, mas ele deixou a entender que o Renato Marques não deveria fazer o gol, sacou? Essa foi o que ele deixou no ar. Até entendo, porque ele é o treinador da seleção e tal, então tem toda uma pressão em cima dele, tem que ficar bem com todo mundo. Foda. Juninho Perdigão. Vamos ver se numa semifinal de Copa do Mundo, se isso acontece com o goleiro. Tá lá, Brasil e Alemanha, se isso acontece com o goleiro, se ele vai falar para o atacante dele de fato não fazer o gol, cara, ou entregar a partida, o gol depois. Vamos ver. Brasil e Croácia na Copa do Mundo ali, a bola cai no pé do Neymar, nos acréscimos. Aí, pô, Neymar, o goleiro machucou, você deveria ter chutado para fora, né? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, vamos mais uns aqui. Júlio Perdigão, Ale tem muito mais postura de capitão. Meu amigo Sérgio aqui, Sérgio, do América História, outro podcast fantástico. O podcast, já falei isso, eu repito sempre as mesmas coisas, mas o que o Sérgio faz é para os nossos filhos e netos conhecerem a América. Sensacional. E nós também, né? Óbvio. Pergunta dele, vocês não acham que o time ficou rachado, né, nessas duas opiniões, tanto a do Ale, quanto talvez seja isso, né, do Ale e do Juninho? Uns acharam que deveria dar o gol e outros que não deveriam. As entrevistas do Juninho e Ale serem antagônicas, mostra isso? E aí? Interessante a pergunta, Sérgio. Deu essa impressão, né? Eu não sei como é que foi o papo rachado, no vestiário. Né? Não sei de elenco rachado, mas pelo menos assim, que aquela que rolou uma opinião rachada ali. Aparentemente, se apazigou. Assim, não sei dos bastidores, nem nada. Mas se o Juninho postou uma foto em defesa do Renato Marques, especificamente o Juninho, e o Renato Marques reposta essa foto no Instagram dele, devem ter sido orientados, devem ter conversado lá, fechado o elenco e resolvido. Tomara, porque tudo que a América não precisa nesse momento é elenco rachado, né? Você vai falar, Felipe, em cima de uma outra coisa. Imagina no final o que a Juliana fala aqui. Imagina no final do campeonato, a América deixa de subir por causa de 2 pontos. Agora pode ir. O que eu falo aqui. Falar sobre ainda, o elenco rachado e sobre isso aí. Porque a impressão que tava, deu mesmo, sei lá, quando eles estão indo lá pro campo, tem. O pessoal tá conversando assim, e o Juninho ficou muito tempo conversando com o jogador do Santos, e ninguém tava. Então parecia que ele tava querendo colocar alguma coisa. E ele vai falar assim, uma coisa, e o Ale vem, e o Ale não vai falando com ele assim, calmo. O Ale é tipo assim, gesticulando como se tivesse puto mesmo. E aí depois ele vai e gesticula e o time vai e não entrega. Então por isso que eu acho, na hora teve um racha. E aí eu acho que nessa hora o Juninho foi voto vencido, e eu acho que a entrevista dele foi justamente para mostrar a insatisfação que ele teve de ter sido voto vencido. Só que a história, depois que passa ali e tudo, principalmente vai o salão no vestiário, até mais ele do que o Cascata. O Cascata não tem muita competência para isso, não. Vai, conversa ali, põe panos quentes, apazigua a galera ali e ok. Mas que rolou, sim, diferença de opinião, rolou. Mas essa é aquela história, tipo, depois você conversa ali e fala assim, velho, você tá louco? É tipo, beleza, você já fez sua mídia, o pessoal vai falar bem do você aqui agora, mas agora você deve ir nos seus aqui, que o pessoal vai me matando em cima dele por causa de você. E acho que por isso que ele fez o post no Instagram depois. Porque senão ele teria se mantido a postura, aparecido também nos programas de TV, dando entrevista em rádio, essa carada toda, pra defender a postura dele. Pra ser justo, eu não achei que o Juninho na hora ali tava fazendo pressão contra pro dar o gol, não. Porque a discussão tava sendo meio que parecendo, né? O Juninho até com a mão tampada assim. Tipo, cara, ele fez certo. Tipo, deixa pra lá, nós vamos tocar a bola aqui. Não foi a impressão que eu tive. Nem lá e nem vendo depois na televisão. Mas não sei, não dá para saber, né? Hoje em dia os caras são espertos, né? Eles colocam a mão na boca para não saber o que estão falando. O Daniel Dudu fala o seguinte: o Ale, além de defender o Renato Marques, foi o melhor jogador em campo. Ele ganhou como bala da galera. Vocês também acham que ele foi o melhor jogador em campo? Não, mas eu acho que a entrevista dele, por futebol jogado, não. Aí, né? Mas a entrevista dele potencializou. Guardem isso aí, que na hora do bala, o menino Decabites, vamos ver o que o menino Decabites vai falar. Roberto Nassif dando boa noite. Saulo Prata perguntando se o próximo é o Paysandu. Sim, Paysandu fora. Nosso amigo Otto Mol, aqui é o Otto Mol, mas você me fodeu também, né, bicho? Porra, puta que pariu. Querer que eu saiba o que é Lusíadas de Camões? Porra, bicho. Lusíadas. Lusíadas de Camões? Eu não sei o que é essas porra, não. Só pra você ter ideia, o que eu estou lendo nesse momento. Vou até mostrar aqui, ó. Tô lendo aqui, ó. Star Wars, a revista em quadrinho. Você quer que eu veja Luiz de Camões? Nem sei quem é esse Together, não. Alex Pereira. A gente vai te dar pedir para os nossos ouvintes fazerem uma vaquinha para a gente dar uma cópia dos Lusíadas, escrito ainda no português de 1500. Ah, vai ser você ótimo. Poder. Para eu limpar a bunda com ele, né? Vamos lá. O lance aconteceu na disputa da jogada. Impossível parar para pensar o que tinha acontecido. Fora da jogada, tudo bem, aconteceu fair play. Júlio César, João Paulo quis fazer gracinha e humilhar o América. Humilhar não, mas ele tentou sair jogando, né? E os Santos Americanos, que é o Marcão, Thales, você é feio. Impossível ter reconhecimento facial. Beijo do estagiário idoso. Ô Marcão, é uma invenção muito antiga, cara. Ela vem de, se não me recordo a memória, aos 300 anos antes de Cristo. Chama-se espelho. Depois dá uma olhada ali lá, ó, feioso, bobão. Yeah. Pessoal, vamos pra Bale Colatina? Bora. Vocês querem debater mais alguma coisa? Vamos pra Bale Colatina pra gente encerrar assunto, né? Melhor, né? Ih, caralho, puta que pariu, fiz merda. Mas foda-se. É, eu falei, eu brinquei com o menino Decabites que eu tava brilhando no, nas paradas aqui. Mas não, eu não brilhei não, sabe? Porque... Vocês vão entender por quê. Pera aí que eu tenho que achar a parada. Porra, eu fiz tudo certo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos começar com Bala do jogo contra o Guarani. Eu tô sem o Twitter, porque ficou lá no quarto com o meu celular e eu não fiz a paradinha dele aqui. Pera aí que eu te salvo aqui. Dá dois segundos. Me salva aí. Eu achando que eu tava arrasando essa porra aqui. Então... Mas isso aí, gente, agora sem... Até não é brincadeira, mas eu acho que seria o que está acontecendo aqui hoje seria importante acontecer em todos os lugares. Você passar pelo que o outro faz, para você entender as dificuldades dele e para você até criticar, respeitar, elogiar, enfim. O próximo a estar aqui no meu lugar é menino Lucas. Aí eu quero ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar. Eu não tenho nem acesso ao e-mail? Não quero nem saber. Vai ser menino Lucas que vai ser o próximo a apresentar. A primeira coisa vai ser organizar esse quadro dele aí. Que puta que pariu, que zona do caralho, bicho. Ah, tá organizadinho, pô, tá organizadinho. Isso aqui é porque é a mochila do tênis, meu esporte especializado, e minha mochila de trabalhar. É, só isso. Que aqui que tá bagunçado mesmo. É o Bala? É o Bala, Bala do jogo do Guarani. Então, o menos votado foi o Moisés, com 12,1%. Aí, em terceiro lugar, ficou o Renato Marques, com 24,2%. Em segundo lugar, ficou o Fabinho, com 27,3, e Alê, com 36,4, foi eleito o bala da partida contra o Guarani. Você, vota em quem? Eu voto no Renato Marques. Você, Lucas? Eu voto no Alê, pelo contexto, né, e pelo posicionamento. Mas, assim, jogou bem também. Nós estamos falando do Guarani. Ah, foi mal, perdão, desculpa. Você vê que assim, gente, eu falo pra vocês uma coisa. Rapidinho, antes de você votar aí. No jogo de sexta-feira, você viu lá, Felipe, que estavam dois camaradas da 98? Sim. O TJ e o Vinícius Gris, que fazem um programa, que para mim é o único programa que presta de esporte na 98, que é o 98 Esportes, que passa todo dia às 8 horas da manhã, de 8 às 10. E eu até fui lá trocar uma ideia com eles, conversar com eles, e nós estamos lá conversando. Para quem não sabe, o Vinícius Gris também, ele é... Esses caras que fazem cerveja, tem um nome para esses caras que fazem cerveja, que eu não sei como é que chama. Mestre Cervejeiro. É CVG, obrigado, amigo, obrigado. E ele tem uma, não tem mais, né, agora ficou para um primo dele, era uma sociedade, mas aí com o dia a dia dele, ele acabou deixando essa sociedade, mas ela ainda existe, a cerveja, com as receitas dele, e a cerveja sensacional chama Do Porão, Do Porão. E aí a gente conversando, aí o Brunão falou assim, o Thales tem um programa no YouTube também, que só fala do América e tal, chama Decadentes. Aí o Gris falou, puta merda, mas que nome horrível. Eu falei, bicho, é que você não viu o programa, aí você vai ver o que é horrível. Aí você vê um negócio desse aí, ó. A gente falando aqui que eu errei, que é o Bala e Colatino do jogo Guarani, aí o Lucas tá na cabeça dele lá no Santos. Lucas, eu também errei. O voto contra o Bala do jogo Guarani. Renato Marques. Guarani. Renato Marques. Cara, eu também vou de Renato Marques. Então, Renato Marques ganhou. Colatina. Colatina foi o Dalbers. É. Acho que tem como. E que foi, só pra falar, e foi o eleito, com 52,5%. Eleito, né? É, o Ricardo Silva ficou com 32,5%, o que é meio esperado, né? E o Jacaré teve 15%. Aí o Juninho apareceu lá, mas não foi votado. Dalberson? Eu voto no Dalberson também. Porque, assim, queira ou não, ele foi o mais culpado no gol. Você, menino Lucas? Dalberson também. Então, Dalberson ganhou aí, unanimidade, 4 votos. Agora, menino Lucas. Bala do jogo contra o Santos. Pera aí que agora sim. Ah, cara, pera aí. Tá passando aqui embaixo. Ah, vamos deixar essa porra aqui do menino Ale, do menino Marcão aqui, ó. É, o Ale teve 50%, Renato Marques 39%, Ricardo Silva 8%, Benítez 3%. Lucas, em quem que você vota? Voto no Ale. Só não volta no Renato Marques. É, só não volta no Renato Marques porque faltou ali no lance do gol. Ele dá um chapéuzinho no João Paulo que estava caído para depois fazer o gol. Então, só faltou isso. Aí seria Renato Marques. Como não teve o chapéuzinho, vai no Alê. Você, menino Decabites. Eu volto no Renato Marques. A crítica que eu fiz é que ele não comemorou. Ele podia ter saído comemorando para a torcida para a gente poder ter a impressão que foi gol. Porque eu vi assim, o juiz apitando. Se ele sai comemorando, ia dar um pau. Mas ia dar um pau. Ainda bem que ele não saiu comemorando. Já foi um pau do cacete. Eu acho que ele abriu os braços para comemorar. Ele chegou, né, fazer aquela comemoração. Ele começou assim, aí ele viu que o clima tava ruim, ele abaixou e saiu de fininho. Ele ia comemorar, mas o clima esquentou muito rápido ali. E eu vou votar no Alê, cara. Eu vou votar no Alê porque ele chamou a responsabilidade para ele. Então, tivemos um empate. Alê e Renato Marques. Colatina, nós tivemos aí só duas opções. O Juninho venceu com 54% e ninguém com 46%. Bom, nos comentários, pessoal, do Twitter, muita gente, acho que uns dois lá, praticamente xingando a gente, que a gente colocou o Juninho como Colatina. Colocamos porque sim, simplesmente isso. É, quem não concordou, é só apertar lá o ninguém, sacou? Acabou, né? Tinha duas opções, mas a gente... Vocês veem que a gente não está 100% errado, porque o Colatina acho que teve 160 votos. E quem ganhou foi o Juninho. Menino Decabites, quem foi o Colatina desse jogo para você? Juninho. O que ele fez com o Renato Marques não se faz, ainda mais sendo capitão do time, aí você não pode fazer um trem desse mesmo. Para você, menino Lucas. Eu vou votar no... Em termos de performance, eu acho que Moisés jogou pior, mas acho que pelo contexto ali, o Juninho fez o que um capitão não deveria fazer naquele momento. Boa. Então, o Juninho ganhou. Fácil, né? Temos esportes especializados, meu jovem? Temos. Espera aí. Deixa eu achar essa parada errada aqui do Jário. Aqui, achei. E agora, Lucas, eu entendi. Tem um bannerzinho para abertura que eu esqueci. Realmente não passou, tá? Espera aí que eu vou passar agora. O seu, espera aí. Você teve a manha de se cortar, né? Então manteve-se a tradição. Bom, nos esportes especializados, no Brasileirão Sub-20, o América empatou com o Flamengo na Gávea por 1-1 na quarta-feira, dia 22. Segue nesse momento, não está muito bem na competição, porque começou mal, né? Deu uma reagida, mas está mal. Nós estamos em 13º no campeonato de 20. Nossa próxima partida vai ser contra o Palmeiras, né? Saímos do Flamengo, caindo no Palmeiras, dia 29, nessa quarta-feira, lá em São Paulo. Pelo Brasileirão Feminino, o América não jogou ainda essa semana. Nosso próximo jogo vai ser semana que vem, na outra, no sábado, na Arena Gregorão, em casa, contra o Real Brasília. Então, mantém-se do jeito que estava. O América, nesse momento, na 8ª colocação, com um jogo a menos que o 9º, mas dois jogos a mais do que o 11º, que é o Grêmio, que não teve como realizar as partidas em virtude das enchentes, né? No Feminino Sub-20, o América empatou em casa contra o Atlético, lá no Sesc Venda Nova, na quinta-feira, dia 23, 0-0, e nesse momento a gente está em terceiro lugar no grupo A, do grupo que consta com Corinthians, Grêmio, e além do América, Santos e Avaí. Então, não foi um resultado dos melhores, não podia ter batido nas meninas do Atlético, né? No Sub-15, a gente jogou ontem e vencemos por 3-0 o Uberabinha. Nesse momento, Sub-20, duas vitórias e um empate, está em terceiro na competição. O Sub-17 ganhou de 6-1 do Uberabinha, também na Arena Gregorão ontem. Diferente do Sub-15, né? São dois jogos, duas vitórias. Estamos em segundo lugar, atrás somente por saldo de gol. E no Mineiro Sub-20, a gente jogou na sexta-feira contra o Santa Ritense e vencemos por 3-0. Nesse momento também empatado com o Cruzeiro e com o Inter de Minas, o América com 3 jogos e 3 vitórias, diferença somente no saldo de gols. No futsal, eu infelizmente não fui no jogo na terça-feira, né? Mas o América venceu o Sapezal por 1-0. Conquistamos nossos primeiros 3 pontos na competição, tínhamos perdido a estreia contra o Cruzeiro, um gol muito bonito, e a torcida se fez presente lá, a Barra Una se mobilizou, levaram faixa. Eu não sei se algum de vocês dois foi no jogo, tiveram feedbacks, mas a torcida tentou se mobilizar para ir lá na Arena Hall, e vencemos nessa competição. Infelizmente, no Metropolitano, a gente foi superado pela equipe do Minas, pela terceira rodada. Não divulgaram quanto que ficou o jogo no Instagram, mas eu sei que a gente perdeu para o Minas Tênis Clube, que é uma equipe muito forte, equipe que tem um investimento bem maior do que o nosso, né? No Instagram do América não divulgaram quais que vão ser as próximas partidas, então, infelizmente, não vou ter como passar essa informação, mas só confira lá no Instagram do Coelho Futsal, que tem todas as informações lá. E no futebol americano, finalmente, vamos ter a estreia na temporada. O América vai jogar contra a equipe de Contagem Confidentes, pela, vamos colocar assim, a semifinal do torneio do Campeonato Mineiro. O jogo vai ser sábado, dia 8 de junho, às 2 da tarde, lá no Campo do Universo. E entrada franca. Então, quem puder comparecer, eu acho que é uma oportunidade legal de ter um evento diferente relacionado à América. Dia, Lucas, perdão? Dia 8 de junho. Esse dia vai ser um pouco complicado para mim. Eu não vou conseguir, não. Eu também não vou poder. Mas, quem puder, 2 da tarde... América Locomotiva, semifinal do torneio de futebol americano. Na verdade, se chama de Wild Card, que usa a terminologia que se usa na NFL, mas é a semifinal. Quem ganhar joga a final contra outra chave que tem o Atlético jogando pelo lado de lá. E é isso. Acho que de esporte especializado não tem mais nada, não. Tem o vôlei, Thales. Você quer comentar sobre o vôlei? Quero sim, gente. Para quem não está sabendo ainda, é uma notícia muito excelente. O vôlei acabou. Vamos lá, vamos ler os últimos comentários aqui, porque a gente já passou de uma hora de programa e tal. Vamos lá. O Paulo Braga. Boa noite, pessoal. Benítez em campo é muito foda. Puta que pariu. Dá várias assistências quase todo jogo. Extremamente diferenciado. Bruno Palmeira. Por mais que eu reclame de um jeito ou de outro, Juninho e Alê têm participado de todos os gols do América. Não deixa de ser verdade. Anderson Roberto. Depois da declaração do Alê, para mim virou um líder, não critico mais. Ô Anderson, todo mundo fala isso, mas deixa o Alê fazer uma cagada pra você ver se nós não vamos criticar ele. Qual a defesa? O que a gente mais critica no Alê não é culpa dele. Ele não é primeiro volante que tá sendo colocado como primeiro volante. Ele, todo mundo elogia quando a gente tá com a bola, ele tem que pegar a bola do meio pra frente, ele de fato joga bem. O problema é que ele falha quando tá pra marcar no meio pra trás. Ele não é primeiro volante, a culpa é dele? Não, ele não é primeiro volante, é quem o pessoal coloca pra jogar. Ele faz o que ele consegue fazer. Cláudio Gomes, boa noite, meus caros. O baba-ovo do Juninho está construindo um problema enorme para o Renato. Errou feio, outra questão. A Lê tem crescido demais. Gustavo Lacorte, boa noite, moçada. A Lê Oliveira diz que parte dos jogadores, após o gol, combinaram de devolver o gol e veio uma ordem do banco para não fazer isso. Cara, eu só queria entender como é que esse Alê Oliveira tem acesso a esse tipo de informação, sabe? De um negócio que acontece dentro do campo. E chegar para ele esse tipo... Só um minutinho, Felipe. E para chegar para ele... Só um minutinho, peraí, rapidinho, pronto, só eu te silenciar, eu lembrei que eu sou. Tenta falar aí. Eu falo uma boa. Ele te colocou no mudo também, agora você guerra disso. É verdade, é que ele logou esse viado danado. É porque, quem não sabe, pessoal, como é a primeira vez, acho que não é a primeira vez que eu apresento, eu já apresentei em outras oportunidades. Mas quando eu apresentei, eu acho que nem esse computador eu tinha. Então eu tive que fazer todo um processo. Até um comentário vai ser sobre isso aqui. Todo esse processo e tal que o Lucas está falando, realmente é meio chatinho. Aí eu pedi pro Felipe, óbvio, um apoio, porque tá logado também. A próxima vez que eu for apresentar, só eu vou logar, eu vou silenciar o tempo inteiro. Bobão. Você vai perceber que você agora, toda vez que for entrar no programa, você vai estar logado. Se você não deslogar, você vai ficar logado para sempre. Eu estou logado. Eu vou ter que ir pra casa de deslogar. Vamos lá, Gustavo Lacorte, que é aquele do Alê. E aí, vocês acham que o Alê tem esse tipo de informação tão privilegiado? Costuma ter repórter em campo, né? E ele, mas ele não é algum repórter Não. Algum repórter de campo passou para ele. E passou para ele. Não, só pode ter falado assim, algum jogador sugeriu... Não ficam nem atrás do gol? Eles ficam na beirada ali também? Os da Globo geralmente costumam ficar perto de banco, né? Mas o Alê Oliveira é da Itatiaia. Mas às vezes é o contato dele, vai saber. Não sei. E basta que alguém falou, porque a impressão que eu tive, que sugeriram. E eu acho que o Alê foi mais vocal contra. E depois e o banco falou para não fazer, aí o pessoal não fez. Ok, mas se isso aqui for verdade, só mostra que o Juninho não tem peito nenhum como capitão, né? Não, e para mim, vou ser sincero. Desculpa, Lucas, se o capitão falou que é para fazer, tem que fazer, ué. Sacou? É. Ordem é ordem. Se ele for assim, vamos fazer um gol pro Santos? Nós vamos fazer, ué. Tá me parecendo um pouco questão de transferência de responsabilidade, a diretoria assim, põe no nosso peito, fala que fomos nós, porque teve um cara do alguém que cobre o Santos também de influenciador, que falou também que teve a informação de que os jogadores concordaram em dar o gol para o Santos, mas que veio uma ordem da direção do América de que não era para dar o gol. Tá me parecendo uma coisa do tipo, deixa com a gente. Tipo assim, os jogadores fizeram tudo, queriam devolver e a direção não deixou. Mas o Ale chegou depois do jogo e deu uma paulada para acabar com esse assunto, que ele era contra também. Então, vida que segue. O Hilner Riz. Boa noite, pessoal. Como o Renato poderia adivinhar que o JP ia se contundir seriamente? Se tivesse fazendo cera, fez o certo. Sobre o Fair Play, caberia ao grupo decidir. Aqui vem o Sérgio Antares. O espelho, como conhecemos, Sérgio? Como conhecemos, né? Mas o espelho já existe, igual eu falei, 300 anos antes de Cristo, né? E, óbvio, tá? Não vem me corrigir, não. Você fez história? Você é formado em história, senhor Sérgio? Não, eu sou. Eu sou formado em história da vida. Adiba, isso aqui que eu gosto, ó. Tá, você está fazendo um excelente programa. Chupa, Decabits. Chupa. Outro me corrigindo. Chama do porão. Chama meu pau, viado. Porra, só. Agora não. Agora tem que ter todo um respeito. E agora é Fernanda, né, uma moça comentando. A gente é diferente. O latim do jogo contra o Santos é o Juninho. Fernanda, tem gente que discorda de você, viu? Você sabe, Fernanda. Acho que a Fernanda é bem ativa no Twitter. Acho que é ela mesmo, que é bem ativa no Twitter. Provavelmente ela vê os mesmos comentários que eu. Saulo Prata. Pra mim, o Thales trabalhava como tecnologia. Não, não trabalha como tecnologia, não. O Lucas, eu tenho certeza. O Lucas também não trabalha com tecnologia. Puta cara de nerd. Ainda ganhei essa ainda. Eu e você temos cara de nerd, cara? Caraca. O maior que nenhum de nós três trabalha com tecnologia, só o Jairo trabalha com isso. Verdade, eu falo, só o Jairo que trabalha. E o Jairo não tem puta cara de nerd, aparentemente, né? Foi não, só eu. É, assim, de nós três, eu acho que o que mais poderia falar que trabalha com tecnologia sou eu, porque eu trabalho apenas sites, né? Então, assim, é isso, mas eu não sou exatamente o desenvolvedor, então eu não trabalho com a parte direta da tecnologia, né? Mas... E quem é o nerd é o Jairo, e o Thales também o nerd, um pouco, hein? Eu sou bem menos, o Jairo já é mais sério com essas coisas... O Serjão também é outro nerd. Por exemplo, eu chamo isso aqui que eu tô lendo de revistinha. Eles não, é quadrinhos. A coisa, tem umas paradas todas diferentes lá. Eu não, eu me quis que é revistinha. Ô, Saulo, na verdade, eu sou engenheiro mecânico, cara. Sou engenheiro mecânico. Então, tecnologia não é muito minha praia, não, sabe? O meu negócio é brutalidade, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Vamos ver se tem mais algum aqui. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pessoal, próximo jogo... A rodada ainda não terminou, né? A rodada começou com o jogo, com o nosso jogo, e a rodada ainda se estende ainda. E nós só jogamos no sábado contra o Paysandu. Dia 1º é sábado? É, não é? Isso. Ou é sexta? Dia 1º é sábado. Dia 1º é sábado. Então nós jogamos com o Paysandu, até onde eu me lembro, é um horário muito ruim também, sabe? Deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Vai falando. O que aconteceu, gente? Não sei. Teve caganeira também? Esse. Bom, o jogo é. Na verdade, o jogo não é sábado, não. O jogo é terça. Pelo menos segundo o site da Globo. É terça-feira, dia 4, às 9h30 da noite. Pessoal, fazendo mais uma vez, né? Todo jogo, o América dá essa revistinha aqui. Dá uma dó, né, Felipe? As revistinhas, a maioria, pessoal que não. Jogos desse tamanho, igual foi o América e Santos, tem muito torcedor que não é do América. Então o cara usa essa revistinha pra sentar. O cara rasga, enfim, dá uma dó do cacete. Você custa achar uma revistinha legal quando você entra depois, né? Que foi meu caso. Então aqui tem a programação dos jogos aqui, ó. Então nós vamos jogar a próxima rodada, é fora de casa, é dia 4 do 6, que é uma terça-feira, nós jogamos às 9h30, e depois a gente recebe a Ponte Preta num domingo, 18h30. Ó, jogo legal, hein? Jogo legal, dá pra levar a família inteira. Sacou? Também tem aqui... A parte do feminino também, vou dar uma sugestão para o pessoal do marketing, aproveitar essa página aqui para colocar, se possível, tudo do América, todos os jogos que tem. Por exemplo, o jogo do futebol americano, os jogos do futsal, né? Outra coisa aqui, que tá tendo agora todo jogo, Sérgio, você me sacaneia, mas eu te amo. Tem sempre agora, tem uma coluna do Sérgio, dessa semana tá muito legal, ele coloca uns recortes de jogo. Eu sou fã desse tipo de coisa, que o cara faz um texto... recente, né, e coloca mensagens antigas, recortes antigos de jornal e tudo, muito legal. aqui no finalzinho tem uma partezinha falando sobre futsal, e aqui mostrando os torcedores e tal. Parece que se você marcar uma hashtag aqui, você aparece aqui nessa paradinha aqui. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma coisa, mais alguma crítica à minha apresentação? Se tiver alguma crítica à minha apresentação, vão se fuder, que eu não aceito, eu sou bravo mesmo. Mas e aí, mais algum comentário, mais alguma coisa a acrescentar? Ou tem próximo programa nós vamos ter que fazer o programa inteiro falando sobre o lance do Renato Marques de novo, né? Já que não vai ter jogo durante a semana, né? Ué, aí eu não vou ser o apresentador, né? Aí eu vou descascar o Juninho. Sim, se prepara, você tá fudido comigo. E você, menino Decabetes? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Agradecer aí a todo mundo que nos prestigiou aí. Domingo que vem, Jairo volta. E é isso. Uma boa noite para todos. Uma boa semana. Domingo estaremos aí. Vocês dois não vão falar nada, não? Não vão se despedir? Não vão falar nada? Boa noite, pessoal! Gostou? Não, que arrependimento. Valeu, galera! Valeu! Falou!